novinha, construímos nossa história. Era sexo todo dia, era sexo toda hora. Mas tinha um probleminha, o pai dela tinha um lance comigo. Julgava que eu era do COI, falava que eu era bandido. Eu sou do COI, eu sou do COI. E a novinha quer colar comigo. Se perde, se ele ama, de se fuder. Só falo que amo, se chupa meu pinto. Eu sou do COI. Foda, viadinho. Caralho, você é magrinho, você foi fazer uma música maneira, velho. Dá pra fazer uma produção pesada, né? Foda essa música aí, cara. Bota o pirunelo, pirunela, bota nela. Bota o pirunelo, pirunela, bota nela. Bota o pirunelo, pirunela, bota nela. Bota o pirunelo, pirunela, bota nela. Com vocês aqui, tá ligado? Uma música legal, divertida, muito animada pra vocês. Cadê o beat? Bota o pirunelo, pirunela. Alô, alô, alô. Alô, Matô. That's my name, so that's the best with you in the back. Hashtag swag. Tá tocando, fala a verdade. É o Guilherme. Quem é tu? Oi, quê? O DJ manda pra ela. Tá mandando CD, parça? Na internet falou que eu não tava dando CD? Você sabe com quem você tá falando? Camilo Martins e Dom Juan, pai. Canta a música, você tem que cantar uma música minha com a produção do Júlio Martins, senão não vai ganhar p*** de CD. Canta a música do Dom Juan aí, canta a música do Dom Juan aí. Aê, cachorro, agora canta uma do Júlio Martins, produção. Aí, Júlio, canta o Júlio Martins, que lançou. Calma aí. Manda pra toda mulher safada. Se ela ficar de quatro, nós vamos tacar a barra. Se ela ficar de quatro, nós vamos tacar. Oh. Yuri Martins tá pegando sua irmã e não conta pra ninguém. Então, parararana. Parararana. Virei o teu cunhado e tô comendo a tua irmã. Parararana. Bota o pirunelo, pirunela, bota nela. Bota o pirunelo, pirunela, bota nela. Tô chegando ao orgasmo, vou gozar na boca dela. Bota o pirunelo, pirunela, bota nela. Bota o pirunela. Menina tão assim, no baile de favela. As meninas tão assim, tão se envolvendo com ele. Com o Yuri Martins, tão se envolvendo com ele. Com o Yuri Martins. E a novinha quer colar comigo, se perde ele ama, de se fuder, só falo que amo, se chupa meu pinto. Eu sou do COI, eu sou do COI. E a novinha quer colar comigo, e o demais. Ó. Oh. caralho. E Yuri Martins, pra você que aí já gosta, se liga, eu tô mandando, a putaria é braba. Escuta aí, escuta aí. A putaria começou, não tem hora pra acabar, porque tem mais de 10 novinhas louca pra me mamar. Então chama a novinha, chama a novinha, chama a novinha, chama a novinha pra tretar, chama a novinha pra tretar. Meu peru ele tá guloso com um... Rapaziada, vocês gostam de uma vibe música nova agora? DJ Spook e Yuri Martins, ó. Dá um salve aí, Yuri Martins. Tá ligado, é o bicho. Esse é rapaziada. Esse Dom Juan aqui no estúdio Funk de Elite. Tô aqui na Funk de Elite, se liga no papo e eu vou te falar. A putaria é brava e Yuri Martins tá comigo, papá. Se você não tá ligado, olha só o que aconteceu. Fudeu, parceiro, fudeu. Ó. Chama a novinha pra tretar, chama a novinha pra tretar. Meu piru ele tá guloso, com vontade de comer buceta. Vou botar o meu piru todo, ela toca dos magrinhos, porque o magrinho faz mais gostoso. Rapaziada, eu vou falar, olha que o bagulho é doido. Nós vai fazer um concurso logo mais dos magrinhos contra os magrinhos. Tá ligado? Daqui a pouco música nova, MC Dom Juan. E sabe como é? Aquela que eu vou falar. Olha só que assim sacode. A nova com o Yuri Martins é falando que nós não tem vergonha de ser favelado, que pode ter preconceito que a filha deles quer colar comigo e nós é do corre, entendeu? Eu sou do corre, eu sou do corre. E a novinha quer colar comigo, se pede selinho, mandei se fuder, só falo o que é. Você chupa meu pinto. Tamo junto.